Sempre vai ser isso. Pode pá. Traz bem longe daqui assim. No meio do nada assim, pode pá. No banco de um carona. Demora vários. O isqueiro do outro passa no bolso. Eu tô no banco do carona em algum lugar do mapa. A banca mais bolada em todos os sentidos. O isqueiro que eu esqueci de entregar pro chapa. E algum rap da velha escola no ouvido. Eu tô no banco do carona em algum lugar do mapa. A banca mais bolada em todos os sentidos. Isqueiro que eu esqueci de entregar pro chapa. E algum rap da velha escola no ouvido. Sem rumo, só vendo mato realizado. Ver bem e viver o que há de mais em fazer isso, man. Eu vou atrás de alguém, eu vou pedir carona. Eu vou tocar na junk box, o som que me emociona. Alguém dá play na trip, que eu dou play no bem. Um mano da minha city, o outro eu nem conheço bem. E sem olhar a quem, meu chapa vem que tem. Nós somos quem tá com o terror e quem deixa o clima zen. Meus amigos tão aqui de lei, sei como está. Dalcinha aqui é rei, mas não vejo popstar. Beirando a ponta do iceberg, eu ponho a breja pra gelar. Beirando a glória do golaço, eu sei bem em quem confiar. A vida tava amarga que eu nem percebi ao céu. Numa melhor, só que meu barco ainda é de papel. Tô por aí nos after pensando, vida me leva. E quando o sol nascer de novo, eu já vou tá bem longe. Eu tô no banco do carona em algum lugar do mapa. A banca mais bolada em todos os sentidos. O isqueiro que eu esqueci de entregar pro chapa. E algum rap da velha escola no ouvido. Eu tô no banco do carona em algum lugar do mapa. A banca mais bolada em todos os sentidos. O isqueiro que eu esqueci de entregar pro chapa. E algum rap da velha escola no ouvido. Ouvindo jazz que embala a vibe desse slack aqui. Pisando firme quando o verso decide sair. Nós é o crime e o creme. É só no chantilly que a gata pede e passa mais. Eu não pude resistir, meus amigos tão em casa. E só pra recordar, o beat tá na sala. É só o rec dar. E quem pensa que não pode, leque, vai que dá. A vida cisma indo no bate. Vamos acordar, chamar a responsa pra si. Não suportar o teste. Não tiver o swing que exige a profissão. Mandar as damas aproximar, achando que era fest. Não suportar a carga e largar as mina ali na mão. Quem tá comigo de verdade, um abraço. Pra quem se faz de amigo de verdade, um abraço. Passou batido, mas jamais despercebido o braço. E quando cê ligar do milho, eu já vou tá bem longe. Eu tô no banco do carona em algum lugar do mapa. A banca mais bolada em todos os sentidos. O isqueiro que eu esqueci de entregar pro chapa. E algum rap da velha escola no ouvido. Eu tô no banco do carona em algum lugar do mapa. A banca mais bolada em todos os sentidos. O isqueiro que eu esqueci de entregar pro chapa. E algum rap da velha escola no ouvido.